Did you buy? E a gente chega junto, sexta esplêndida, no bar do Bada, com os DJs do lendário. Lendário Rubi. Você vai me chamar por onde for. Vem dançar. Vai gritar por meu amor e sentir solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Rubi. Você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço, depois de tanto me amar. Meu parceiro Vavá já tá aqui ao lado também. E aí, Vavá? Ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Saudade pra galera! E hoje é aniversário do meu parceiro Diário Divulgações, o bruxo das mídias. Parabéns pra você, garoto. Já tá no CD ao vivo. Ele tá aqui ao lado. Aqui no lendário. Ao lado, filho. Paraenses, escutem. Aqui, lendário Rubi. O primeiro. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço, depois de tanto me amar. Vai, vem dançar. Você vai ver de frente a saudade e saber. E hoje é aniversário de uma das safadinhas, aniversário do Mazinho. Meu amor, parabéns pra você, tá na área. O garoto Didio já está em ação. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Didio. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Saudade! Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez. Sempre nome de Restô do Tuba, o nome da emoção. Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Lendário vida, você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te... E hoje a gente recebendo a ilustre visita do nosso grande amigo Pantera, lá do sítio do Zuel. Alô, Pantera, um abraço pra você. Esse mora no coração da família Rubi. Alô, Pantera! A emoção que me alucina outra vez, alucina outra vez. Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, mas só amo você. Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, mas só amo você.

jamais direi adeus. Sabadão, nosso primeiro tempo lá em Colares, no Balneário Rayane. Segundo tempo da Top Show Antiga Metrópole. Quando eu partir, não quero ver você chorar. Domingo, primeiro tempo no Balneário Cainágua. Que é tão grande. E à noite, nosso domingo style da Top Show, todo mundo convidado. Você, o meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me deu um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Dali, Didio! Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Detona, Didio Boy! Voltarei sempre, jamais direi adeus. Voltarei para sempre, Didio Boy. Jamais direi adeus. Arrepia, Didio Boy. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer. Meu parceiro DJ Alan e a Loura. Aqui com a gente. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida, anjo bom que me mostrou uma saída. Didio. Segunda-feira estaremos lá em Santa Isabel, na Piscininha. E terça-feira, no Avenida Show, no ensaio do fã-clube. Tudo style. É o garoto Didio. Didio Boy. Só faz sentido a vida se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor, bem juntinho, meu amor. E os amigos da barca por ali. Se eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo todo lhe dar. Rubi, Rubi. Os momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Meu garoto Didio, detona só as styles. Quando o amor invade o coração, a gente sai do sério, fica cega de paixão. Oh, oh, cega de paixão. De paixão. E só faz sentido a vida se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor. Oh, oh, bem juntinho, meu amor. Dá-lhe, Didio Boy. Paz do mundo todo lhe dá. Nos momentos curtindo o show dos DJs do lendário. Alô, Bazão! Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Didi! Nossa Valda, cunhada da Loura do Bada, tá no circuito. É o som que bate forte em você. É a sua Pantera da Valor. Hoje o mar você vai sem cantar. Vem, vem dançar. A nave vai decolar. Vem dançar. Vem, vem dançar. Eu só quero amar. Vem. Vem dançar com o Ruby. Vem sentir. Ele toca, toca, toca pra mim. É o Rubi, é o Rubi que vai tocar. Joia rara do Pará. Vem sentir, vem sentir. Ele toca, toca pra mim. É o Rubi, é o Rubi que vai Rubi! Tocar. A terceira geração do grupo Rubi de aparelhagem. É o Garoto Didio. Vem comigo pro som das estrelas. O som das estrelas. Vem sentir seu corpo levitar. O som que bate forte. É o som que bate forte em você. É Rubi! Hoje o mar você vai se cantar. Vem dançar. Vem, vem dançar. Pra relembrar, vai! A nave vai decolar. Vem, vem dançar. Eu só quero amar. Vem fazer a pedra. Vem dançar com o Ruby. Vem sentir. Vem sentir ele tocar. Toca pra mim. É o Ruby. É o Ruby que vai tocar. Joia rara do Pará. Vem sentir. Vem sentir. Escutem aqui, Poderoso Rubi, o primeiro. Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. E aí? Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor. Curtindo por tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Lendário! Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. E aí, DJ Didio? Mais uma marcante, vamos lá, garotinho! Vai, meu garoto Didio, detona só as styles. Rubi. Com esse grande amor. Pra relembrar. Um lugar tão bonito. Pena que tudo acabou. Queria que você entendesse. Sou louco por ti. Vem viver aqui comigo. Vem fazer a pedra. Até o fim. Quando escuto a sua voz. Vavá! Sou louco. Aniversário do Diário Divulgações. E ele comemorando no som que ele dá valor. Barão Vermelho, eu vou te encontrar. Você está lá. Vou me apaixonar. Eu sou Barão Vermelho e você é também. Eu sou automotivo que conquistou. Festa tá style, né? O garoto Didio já está em ação. Aqui no lendário. Viaja, vai! Espero um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. Dá-lhe, Didio Boy! Onde estás? Estou a procurar. Parceiro Diego Absoluto, ele que deu o pontapé inicial. Um abraço pra você, garoto. Meu parceiro Brito, velha guarda. E aí, Brito? Didio. Jovem, spy, extraordinário, diferenciado, Didio Boy. Vi você passar, me apaixonei no teu olhar, coração falou. Aquela sequência das marcantes que a galera dá valor e a gente detona. Esperei você. Você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. O primeiro. És o meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. Lendário. No lendário, eu me entreguei a você. Hoje eu me sinto só. O primeiro. O primeiro é difícil de esquecer. Onde tudo começou. O bico. Neto e Jader.

jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco, que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. Didio. As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Diz assim pro teu amor: pra sempre te amarei, pra sempre te amarei. Olha, Jéssica, os amigos da barca, de coração, um abraço do Didio Boy. Foi por amor que eu me entreguei. A minha vida pertence a você. Essa foi divulgada na Continental. Adoro, querida, até morrer. Rubi. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei, foi por amor que Boy. Eu me entreguei. Boy! Didio Boy, executando a sequência style que conquistou o planeta. Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Pra sempre te amarei, pra sempre te amarei. E o corpo? Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei, foi por amor. Um abraço a Tica Alcântara, a Vivian, a Alda e a Jéssica do Tenoné, marcando presença. Beijão pra você. Pertence a você. Te adoro, querida. Até é uma atrás da outra. Detona, DJ Boy. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro. Safadão e Aracélia. Quanto existia ilusão. E aí, safadinha. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Didio Boy. A festa tá style, né? O garoto Didio já está em ação. É a nossa sexta esplêndida! Sei que ficou no seu quarto pedaços do... Mais um CD que vai bombar do Bar do Bada. Lembro que ele estava inteiro. Meu parceiro de Alan e a Loura. Enquanto existia ilusão. E aí, Brito, saudade! Tô ligando agora pra te avisar que por seu chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais. pra te dizer que é tarde demais. Tarde demais. Rubi. Eu já refiz meu caminho, caminho, caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. E a saudade rolando pra galera recordar. Bora e coração. A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com essa bobagem? Gente, bora. De viver com cenas de ciúme, pois a cada briga move um pouco a paixão. Rubi, há quem diga que amar de verdade é não ser preciso nunca pedir perdão. E aí, primo Lucas? Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor. Hoje ele vai dançar, Salvadão. Abra um sorriso pra mim, porque chorar separado. DJ Boy. Eu te proponho, fazemos o amor mais bonito de todo o universo, com rosas e versos, amor de sonho e desejos, abraços e beijos, igual fomos antes, dois grandes amantes, brigas pra quê? Se é mais fácil dizer, te amo, te amo. Marília por ali também desde o comecinho. Alô, Marília! Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso nunca pedir perdão. É o garoto Didio. Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor. Abra um sorriso pra mim, porque chorar separado Didio. Duas violas duetando a saudade desse grande amor. Dá-lhe, Didio Boy. Os meus olhos buscando teus olhos moreno, se fez tão pequeno diante este sonhador. Rubi! Oh, oh. Rubi! Yeah, yeah. Domingo, aniversário do Carvalho, lá no Sítio do Zuel. Que agora há pouco. E a galera do Gera Retrô, meu parceiro Neto também vai estar por lá. Que peguei, nesse domingão. Que fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem... Rubi! Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Didio. Duas taças trincadas, chora. minha viola não doeta mais. Hoje as cores confundem os meus olhos turvos. Hoje eu sei, meu amor não me ama mais. Yeah, yeah. Oh, oh. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei, que fomos amantes e somente nós. E os amigos da barca no circuito, curtindo o DJ do Rubi. Tão fiéis, também infiéis, simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou. Rubi. Teu olhar, ah, esse teu olhar, vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Lendário Rubi. Teu andar, ah, esse teu andar, vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Pantera, como é que é? Você não tem coragem de falar, então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar, então balança pra me atormentar. Lendário Rubi. Teu olhar, ah, esse teu olhar. Alô, pessoal, olha, aqui quem tá falando é o Reginaldo Ross. E você sabe por que que eu estou aqui? Porque a equipe de som mais quente do Pará é a equipe de som Rubi. Teu andar, ah, esse teu andar. Saudade pra galera. Tá recordando, vá. Você não tem coragem de falar, então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. Vem dançar. Então balança pra me atormentar. Detona, DJ Boy. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Diz aí. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. O garoto Didio já está em ação. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. É a nossa sexta esplêndida, apenas a primeira de muitas. Que vem por aí, aqui no Bar do Bada, os DJs do lendário Rubi, DJ Boy, Neto, Jaderson, Tubarão, e o meu grande parceiro Brito Saudade, ele e o Diego. Tamo junto, hein? Tudo está. Todos dias. dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Meu parceiro Fumaça, ele é o Bob da Cabanagem, um abraço pra você. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. E a sexta esplêndida e os DJs do lendário. A terceira geração. Do lado que eu me viro tem um lucro, com um chefinho mandado por um chefão. Tem lucro do ricão, tem lucro do sabido, tem lucro do bobão, tem lucro do entendido, tem lucro do marido, tem lucro da mulher, eu sei bem como é que é. E o tubarão? É tubarão comendo peixe. Patrão, me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Tem lucro do puxa-saco, tem lucro do operário, tem lucro do enche-o-saco, tem lucro do otário, tem lucro do mercenário, tem lucro do galeão, tem lucro da confusão. E o tuba? E tubarão comendo peixe. Patrão, me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Rubi! Patrão, me deixe trabalhar no lucro desse, por favor. Um abraço, Horácio das Vacantes, a Leinha, o casal top das aparelhagens. Quero. Tô no circuito, um abraço pra você. Me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Solteiros e casados, né? Só na mãe. Detona, DJ Boy. Vamos fazer lá fora, amor. Vamos fazer lá fora. Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora. Porque se doer. Já avisou que dia 26, com a razão dos amantes lá no sítio do Zué. Tá aí no que deu, tá aí no que deu. Vamos lá pra fora que essa peste já doeu. Tá aí no que deu, duas, três. Pra que 24 que eu calço 33? Linda lá do Rio Jari, você descendo pelo Amazonas e só brilhou pra mim no Chapuri. Onde é? Lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri. Rubi. Lá no Chapuri, Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade do balançar de rede, dos igarapés, destas coisas lindas que não têm idade. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade de me banhar nos rios, tomar tacacá, beber açaí lá em Coaraci. Aonde é, loura? Lá em Coaraci. Lá em Coaraci. No Bar do Bar. Lá em Coaraci. E aí, vovó? Terra cabocla, terra pequena, cheirando a flor, cheirando a açucena, igual teu cabelo, Dona Maria. Minha mãe morena, lá do Rio Jari, lá do Chapuri, lá de Coraci, lá do Chapuri. E aqui ao lado, Papi Desse, nosso mestre de Gilmar. E aí, Papi Desse? Opa, é aqui em Coraci, realmente, Rubi em Coraci, da Quadra do Braga, lembra a Pantera do Braga? Também do terreiro da Quarta Rua. Alô, Coraci, beijão a todos vocês. Grande Anderson Safadão e ela era séria ao lado. É lindo, amor, filho. Quem mais tá bem com a gente, hein? Vavá, se a Vanessa te pegar, tu vai chorar. Um abraço especial ao casal anfitrião do evento, é o Alan e a Loura do Bada. Gente, a partir de hoje, todas as sexta-feira, aqui com vocês no Bar do Bada tem o DJ do Rubi, DJ Boy, o Neto, o Tubarão e o Jaderson. Hoje é apenas a primeira, hein? É a primeira de várias que virão pela frente, tá certo? É o nosso lendário Rubi com o DJ Boy, a nossa terceira geração. Daqui a pouquinho tem o DJ Esplêndido, DJ Neto, o filho do Salvadão. É verdade, meu irmão? Vamos nessa, filhão. DJ Boy! Seguindo o fluxo, vamos lá! Sexta esplêndida! Nosso amor, um caso complicado de se entender. Por que razão? Por coisas tão banais estragam o prazer. Nosso amor é lindo, é grande, um encanto. A gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. E a Bazanda Valor, que o amor se fez. Meu parceiro Diário Divulgações, comemorando seu aniversário hoje com a gente. Tamo junto, garoto. Um abraço do garoto Didio. Nosso amor lacerando nossos corações. Didio e além dos DJ do Rubi, e toda sexta-feira aqui também DJ, DJ Brito. É o Brito, o Safadinho. É o tiozinho do Netinho. Será, garotinho? Solta o som, filho. Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. E o amor se fez. Já faz um bom tempo que você não olha mais as coisas boas que eu faço. Eita, CDzão Style! Pois qualquer coisinha é motivo pra falar que sempre eu estou errado. Mas ele não entende, não entende. Não consigo entender esse mau humor. Não liga e não quer você vai chorar. Olha a Isabelle, tá escondida. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Dá-lhe, DJ Boy. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou e a gente se amou. Lendário! Eu posso entender. E o outro? Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. É Bar do Bado e Coraci. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, Rubi! Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo. E já tem bolo, tem salgadinho. Aniversário do Mazinho. Quero viver a vida das safadinhas. É, né, safadinha? Amante, um amigo eterno. Meu parceiro Alisson também. Frente a frente. Basta você pedir e eu fico aqui. Vai, meu garoto Didio, detona só as styles. Uma atrás da outra. Hoje eu descobri que é você o amor que eu sempre sonhei. Talvez seja tarde pra porque você já tem um outro alguém. Nos seus olhos negros, meu amor, a felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer? É a nossa primeira cesta de muitas. Fazer muito é a cesta esplêndida com os DJs do lendário. Você é meu mundo e tu. Boy, boy. Hoje eu descobri que é você o amor que eu sempre sonhei. Talvez seja tarde pra tentar. E o Rodrigo Show? Porque você já tem um outro alguém. Nos seus olhos negros, meu. Cadê o Brito, hein? A felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer? Eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo. Você é meu mundo. E tudo que eu quero é você. E tudo que eu quero é você. DJ Boy. Joguei pro alto uma paixão. Talvez um dia volte a te encontrar. Bem sei, queria te amar. Diz aí! Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. When I feel through them. Namorei.

aí tu tem coragem. Eu olhei pra ele. Olha a mamãe que é mamãe. Eu mamei foi nos peitos. Me imagino uma novinha gostosinha desse jeito. Mamãe que é mamãe. Eu mamei foi nos peitos. Me imagino uma novinha gostosinha desse jeito. Bicho que peitão, bicho que pernão. Ser apaixonado do Guga. Se é mais uma do DJ, já sabe. Se é a sexta estrela da S. Você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Didio. Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném, se não for. Como é que é, badumbada? Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, chama. Bota neném. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. DJ Iris e DJ Guga. Respeita! Para esses, escutem aqui, Poderoso Rubi. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que eu sou louco e sem coração. Quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Onde vai ter festa no colchão. E aí, Tiago, divulgação! Ela roda a cidade inteira pra ficar contigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. É o garoto Didio. Ela dispensa a balada das amigas pra ficar com Didio. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Essa é a nossa primeira sexta esplêndida. A primeira de muitos. E com certeza, semana que vem estaremos de volta. Esse é o Didio Boy, o garoto que conquistou o público da saudade.